Conversas da Abaladiça, um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 20º episódio, Bumba meu boi com boi tatá, uma pinguari e a mula sem cabeça. Olá meus amigos, hoje nós iremos conhecer um ser sobrenatural muito sinistro. Teve seus primeiros relatos aqui no Brasil. Em 1560, o padre José de Anchieta escreveu uma carta que dizia o seguinte: vive a maior parte do tempo nas margens de rios e marés, e é chamado de boi tatá pelos indígenas. Quando essa criatura é avistada, nota-se um facho de luz cintilante, clareando tanto quanto o sol. Rapidamente essa criatura captura sua presa. Santiago, onde é que a gente está hoje? Estou aqui no Espanhol Bar. Uau! Yes! E o que é que tu estás aqui a fazer? Nada. Pronto. Já somos quatro. Já compras tudo feito. Cinco? Não faço nada, compras tudo feito. Oh, Santiago, vai lá perguntar ao teu pai se fazem caipirinhas. Agora não. Não fazem tens caipirinhas. Tens a certeza? Mas espera, deixa lá, antes de mais nada. Santiago, gostaste da experiência que estás a tocar no outro dia no mesmo palco com os Mata-Ratos? Gostei. Não era no mesmo palco, era com os Mata-Ratos. Exatamente. Aliás, tu é que eras o líder. Era bom. Então não foi fixe? Foi. Não gostaste? Gostei. Era, era bom, porque ele ainda está à espera do dinheiro. Já te pagaram? Já te pagaram? É pá, isto é pá. Isto banco é assim. Esta é mas, exploração infantil. Quer dizer, tu vais ser guitarrista dos Mata-Ratos num concerto dos 40 anos do Fundão e não te pagam? Miguel Newton. Quando lá fores às flores, fala com o Chico e ele fugiu com o dinheiro todo. Hã? Vou para as fatelas. Vais para as fatelas, pronto. São mais fatelas. Olha, e música brasileira, percebes alguma coisa? Lemos lá uma música brasileira, nenhuma? Leãozinho. Leãozinho. Então podemos começar por aí. Exatamente, e depois vais perguntar ao teu pai se tem cachaça. Vamos ouvir o Leãozinho do Caetano Veloso, uma escolha do Santiago. Mais nada. Aqui o sucessor do Rafa no Espanhol. Mais nada. Em Valverde Carvalhal. Aliás, já tivemos aqui três espanhóis hoje. Na nossa sede. Tivemos um espanhol original. Exatamente. O espanhol novo e agora. E este é o futuro espanhol júnior. Este é o futuro espanhol. Ah, este é o futuro Mata-Ratos. Não, os espanhóis não matam antes, esquece lá isso. E matam ratos em espanhol, isso quer dizer engraçado. Não, eu gosto de espanhóis. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Então pronto, as conversas da Melissa hoje continuam a sua peregrinação. Eu não consigo dizer esta palavra, diz lá tu. Peregrinação. Também no presente. Peregrinação, então qual é que é o problema? Peregrinação. Os peregrinos. Continuam a vadear pela música no mundo. Hoje apanhamos o avião para Veracruz. As terras de Veracruz, que aliás foram mais ou menos achadas por um nosso contrário aqui de Belmonte, o senhor Pedro Alves Cabral, que há 500 e tal anos. Como é que é possível? Temos um barco e um beirão. Um gajo tinha ali uma ribeira. Um gajo tinha ali uma ribeira, foi descobrir. Shotzinho de cachaça. É extremamente curioso. Como é que um gajo ali, que devia ser um pastor em Belmonte? Não, não é? O senhor lá da terra. Então. Estava, mas devia ser um pastor. Como é que só ali passar o Rio Zezes ali ao lado? É a mesma coisa, um bocadinho mais largo, mas também. Que passa ao Zezes, passa não, o gajo meteu-se no Zezes. Ele fez o Pedro Álvares Cabral, fez um bocado como o Jerónimo, meteu-se na estrada. Exatamente. Para Valverde e foi dar a Sacavém. E o Pedro Álvares Cabral meteu-se no Zezes para Lisboa e foi dar ao Brasil. É mais ou menos exatamente. Como o documentário das 6 horas, mas ali foi tipo 6 anos. Exatamente. Eu acho que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque estava bêbado, não é? Perdeu-se e chegou lá. Estava cabrão. Exatamente. Estava bêbado. Sabes essa história dos vikings? Dos vikings? Os vikings da Dinamarca. E quando lá estive, é que me contaram essa história, pá. Obrigado. Eu vou ao Pedro Álvares Cabral. Não, era com ópio. Os gajos punham os gajos completamente loucos, por isso é que eles metiam naquelas embarcações, nas pirogas, metiam-os, fizemos metidas para o mar adentro. Aquilo não é, se chamam pirogas, pirogas não, é no outro lado, não. Não eram pirogas. Eram dracares. Não eram pirogas, mas umas barcaças. Os vikings andavam dando ópio. Andavam? Porque veio isto faz parte da história deles. Isto faz parte da história deles. Completamente loucos, metiam-se no mar, então, eles não tinham um sustante não tinha sido inventado. O Bandeira. Fazia de viking, ninguém já acredita. Yeah. Eu acho que até o Jerónimo podia fazer de viking. Venham aqui a Valverde ao espanhol e fazem aqui um casting que resolvem logo os problemas. O Jerónimo para viking, do Miguel disse. Não, o Miguel é que tem mais pinta de viking. Não, depois do que disse o Tom. Os celtas são daqui e os vikings são de Valverde. Os celtas são de Valverde e os vikings são de... Da terra deles. Lutejoso. Falar nisso, um abraço para os nossos ouvintes lutejosos. Mais uma vez. Mas pronto, convém dizer que hoje... Os soviéticos. Originais lutejosos. Como é que se chamam os gajos daqui? Os soviéticos. Então tu és um pequeno soviético. Mas hoje regressamos às nossas viagens pelas... Foi escolhida a primeira porque hoje vamos viajar até ao Brasil. E agora, música brasileira. Isto tem tudo para correr mal. Eu escolho a primeira, que é uma música que eu gosto de ouvir desde pequenino, que é de um senhor que se chama Adoniran Barbosa. É que escreveu uma música que se chama O Trem das Onze. De manhã, e além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou o filho único. Tenho outra casa para cuidar. Não posso ficar. Nem mais um minuto. Melhor que nós é o próprio. O Eclosado cabe isto. Barbosa a cantar isto. Ele escreveu esta música num comboio. E se repararem, a música tem uma toada de comboio. Desculpa. Boom, boom, boom, boom. Maracanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Este foi o primeiro comboio. Epá, estes amendoins são bons. Eu sei. Eu sei. Eu, a próxima vez que vier a comer, não podes fazer publicidade aqui neste programa. O Lidl não nos paga nada. Eu não li com ninguém. Então assim cabe, ele escolheu o leão, a mim cabe a última. Assim fiz. Cidade maravilhosa. Não é, ó. Eu conheço. A conheces ou não precisa? Então, toquei tanta vez isto. Toquei não. No Eclosão. Tenho minha casa. Sabes que isto era considerado um slow. Um slow? Era. Não posso ficar. Estou com você. Pronto, primeira paragem, agora és tu, Jerónimo. Não, a seguir é uma coisa. Eu sou o último. Vais aparecer o Zan. Eu sou o último porque o último tem a música mais espetacular. Não, mas vamos ter várias rodadas. Não, agora é o. Não, sei, brostas aqui, olha. Não, espera aí. Ah, não, então posso ser eu. Posso ser eu agora. Então posso ser eu. Então vá. Depois do trem das 11 partir, qual é a próxima paragem nesta nossa viagem à música brasileira? A Grota de Ipanema. É, a Grota de Ipanema do Jobim. Epá, eu adoro esta. Sabes que o Jobim comentou uma vez, eu ouvi a entrevista dele, ele a dizer que estava sentado, não sei se era com o Caetano Veloso, com quem era, estava sentado numa esplanada e passou uma gruta tão bonita e fizeram esta gruta, a gruta de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que eu acho que é o grande hino do Rio de Janeiro. É. Por isso foi tocado várias vezes. O Frank Sinatra tem versões, o Stan Getz tem versões. O Sank Sinatra. Não gostas do Frank Sinatra? Eu não gosto. Vá lá. Quer dizer, não gosto muito dos plantos. Não gosto muito dos plantos, está bem. Então vá, Tom Jobim e Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Ah, só para termos o mood certo, vamos pôr. Está bem. Isto é um. Música. tão sozinho. Que existe a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Vá, Miguel, és tu. Depois da garopa de Ipanema. Garopa? Garopa. Tinha uns amigos meus que iam sempre comer uma garopa às primeiras quintas-feiras de cada mês e chamavam a garopa de Ipanema. É. Que é aquela malta que gosta de comer, se junta para comer garopas. Cabeça. Gosta de comer garopas. Gosta de comer garopas. Sim, mas são despausados. Os olhinhos, é uma coisa que eu sempre achei escolhido. Gosta de comer garopas. É. Exatamente. Então aguardamos ansiosamente a escolha musical de Miguel Newton, sabe, líder histórico dos Matarranhos. Eu vou sair por ordem 40 anos depois. Cronológica, e vou regressar ainda a tempos sim. Mais remotos, porque isso é, que é a garota de Ipanema. Agora, não sei precisar hoje, mas já descobrimos, mas deve ser anos 30 ou anos 40. Carlos Galhardo, e tem a ver com a situação atual. Com a música Eu Vou Até Moscou. Podes ver aí, estou a ouvir só um bocadinho. Na terra dos soviéticos. Vamos ver se isso. Não sei se estes. Passagem em minha mão, ó linda russa do meu coração. Eu vou até Moscou. Eu vou aí provar o caviar, beber o vodka até me embriagar. Eu vou cantar o samba para o seu povo ouvir. Levo na mala uma baiana pra você vestir. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou até Moscou. Já tenho a passagem em minha mão. Bonita russa do meu coração. Provar o caviar, beber o vodka até me embriagar. Eu vou cantar o samba para o seu povo ouvir. Levo na mala uma baiana pra você vestir. Tens de começar a aprender a tocar viola, pá. Não, tens que aprender, até parece que, até parece que não estavas a tocar viola no outro dia. Pô, tens que aprender a deixar de partir cordas. Na primeira música. Na primeira música. Foi as velhas. Bem, vou-te dizer muito sinceramente, eu nunca fui muito adepto da música brasileira. Não é que tenha alguma coisa contra a música brasileira. E eu do punk. O resto que descobri foi depois. Tem algumas coisas engraçadas. Não duvido, nem sequer pode ser questão, mas. Foi sempre uma música que nunca me despertou interesse. Aliás, o interesse que me despertou foi sempre a partir dos bailaricos, porque havia aquelas músicas que cantavam. Vai lá buscar mais uns amendoinzinhos que... E umas abordadiças. Diz ao teu pai para ficar fora. Qual é que é a Carmen Miranda? Qual é que é a música? O Chiquita Banana lá da Martinica. Não sei se é dela. Chiquita Banana pá, da Martinica. Se não é. Se não é o... Se não é a de outra com bananas. Com bananas e tá. Carmen Miranda. Mas era uma grande estrela internacional. Era, e que muitos brasileiros desconhecem que é portuguesa. Até eu desconhecia, tens a certeza. Tu não sabias? Era lá de cima, era lá de cima de... Marco Canaveses, assim. Marco Canaveses, exatamente. O meu ganso faz tica-tica-bum, tica. Pra eu cantar o tica-tica-bum, tica. Uma canção do tica-tica-bum, tica. Meu coração faz tica-tica-bum, tica. E vem a sol. Também numa batucada. Um tique bum bum bum bum bum bum. É brasileiro, tica tica bum tica. Com um pandeiro fazendo tica bum tica. E para terminar, vocês devem cantar tica tica bum tica tica bum tica tica bum tica tica bum tica. My friends, I extend felicitations to our South American relations. May we never leave behind us all the common ties that bind us. 130 million people send regards to you. And before I return, there one thing you can do. Come on and sing the tinky tinky boom tick. That crazy thing, the tinky tinky tick tick boom, tick tick tick boom. Brazilians found the tinky tinky boom. They like the sound of tinky tinky tinky tinky boom. Oh, it's skibble, it's skibble, it's skibble. It came down the Amazon, from the jungle. Don't make sense, the ticka ticka boom, ticka ticka boom, ticka boom, ticka boom. But it's immense, the ticka ticka boom, ach ach ach ka boom. That's all you've got to say. É daquela terra do Roberto Leal, eu tenho que... Aquela terra de onde só saem é broche. Exato. Igual é que a Rádio Cova da Beira... Não fui eu que disse, não fui eu que disse, não fui eu que disse. Jerónimo, a enterrar a Rádio Cova da Beira desde 2022. Não, eu não estou a dizer. Então, avançando mais duas décadas... Ah, foi rápido. Sim, depois anos 60. Com? Com alguém que não é brasileiro, que é o Quincy Jones, com o som Bossa Nova. Está bem. Sabes qual é a música? Não te faço a minha vida. É, pá, de música brasileira, sou um desastre. Nunca ouviste aquele, o Austin Powers, o filme. Música, música brasileira, só sei as novas. Bom dia, interrompemos a emissão para dar uma notícia de última hora. A 11 de outubro, o galo francês vai cantar na Fatela Sónica. A 11 de outubro, todos os caminhos vão dar à Fatela. E tantos pis que aqui vai haver agora. Atenção, o Santiago não está a beber cachaça, está a beber 7, não é? Porque é pá, estes amendoins são muito bons. Eu sei. Pois são. Eu tenho que vir aqui comer amendoins contigo, porque eu já sei que o teu pai dá amendoins bons e aqui aos clientes dá uns rascas. Nada como vir ao espanhol beber copos de 7-Up com o Santiago, que é o filho do Rafa, do manager, para ser aqui os melhores amendoins do condado. Sabes quem é que são estes amendoins? São de quem? De uma loja muito famosa do fundão. Mas não são de certeza. Mas podíamos lançar aí na plantação de amendoins, não queres? Amendoins mata-ratos. O filho também quer cantar. Eu agora gostava de ouvir uma música do João Gilberto, que tem aliás uma gravação, isso é que tem uma gravação espetacular. Espetaculúcia. Espetacularíssima. A Amália Rodrigues, em casa dela, numa jam session, com o João Gilberto e o Ari dos Santos, e aquilo é uma gravação, estão todos lá em casa dela, a Amália canta umas músicas, o João Gilberto canta outras, o Ari dos Santos diz uns poemas, todos bebem copos. Sniffam cocaína. E podíamos ouvir isso a seguir, mas é uma que eu adoro dele. O pato. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. Caixinha de surpresas do Miguel Newton. Diz cuspe perdido. Cuspe perdido. Estou a apanhar uma overdose de amendoins. Eu escolho uma música de uma banda com quem já fizemos a nossa primeira turnê pela Alemanha. Brazucas, Garotos Podres. Ui! Com o tema Papai Noel. Caneco! Mata-ratos, Garotos Podres. É tudo igual. É só querido. Papai Noel, filho da puta! Capitalista, apresentei os ricos, mas menos podres. dos pobres! Ainda tenho lá em cima o CD da Voz da Raiva. Boa. Também tem os Garotos Podres. Garotos Podres e Pé de Cabra. E quê? Pé de Cabra. Pé de Cabra? Ah, não é o Zé Cabra. Não. Ah, um abraço ao Milhazes, pá, esse grande... Milhazes, caralho! Estamos aqui a pôr o pouco caralho para a guerra. Ah, tu ainda vais... Não. Agora é o Santiago. Agora é o Santiago. Isto, caros ouvintes, se fosse um programa em direto, que não é, você também podia escolher uma música. Mas faça assim, escolha uma música e eu saio só para você. A gente, um dia desses faz mas um direto. Não, vai fazer não. Um direto, um dia destes. Eles deixam-nos. Ah, experimentar um direto. Eles deixam-nos. O quê? Eles sujeitam-se a que a gente seja... Fazer um direto para as pessoas poderem telefonar, tipo, aceitar chamadas. Exatamente. Isso é que era o direto. São esses palermos, que é para não dizer outra coisa. Fizemos, tipo, a edição 30, o programa número 30 das Conversas da Valícia é ao vivo, com o microfone aberto para os nossos amigos do Teixeira. Ah, olha, espera aí. Se calhar são capazes de se convidar quando for o programa do aniversário da Rádio Cova da Beira, o dia... Nós fizemos um programa direto. Para fechar a estação de rádio para a nossa casa. Vamos convidar. Quando fecharem o rádio por causa de nós, exatamente. Olá, Santiago, amém. É a tua vez, meu. É a tua vez, amém. Surpreende-nos. Agora é de Marcos, os Pancos. Como é que é? É de Marcos. É de Marcos. Os Pancos. Chamado é melhor do que lutar. É verdade, é morrer. Ah, agora sou eu. Não, agora escolhi eu os quatro subgrupos. Não, não. Epá, tu escolhes a seguir. Põe lá a ordem nesta merda que isto tem. Não, tu escolhes a seguir. És o líder da banda ou não és o líder da banda? Põe que isto parece um ensaio. Olha, para mim, era uma só, a minha sogra é um boi e acabou. Mas falta o rei, Jerónimo. Claro, claro. O rei. O Elvis. A música preferida da minha tia Rosária. O Dom Duarte do Brasil. O romântico. Quem é o rei do Brasil? Tem este, que tu não conheces. Só teve um. Teve um. O rei do Brasil teve um. O Dom Pedro IV. Que... Não, mas é a parte da história. O verdadeiro rei do Brasil hoje. O padre Filho. Eu. O rei do Brasil ou o padre Filho? O Roberto Carlos. Dom Roberto. Quero buzinar o calhambeque. Pipiripiripiripiripiripi. É o preferido da nossa amiga Leopoldina, que já teve o nosso... É verdade, já ouvimos o Roberto Carlos neste programa. A mãe do Casca, a dona Leopoldina, mas não escolheu esta música, escolheu outra. Pois foi. E também... É de 40. Mulher de 40, que eu também gosto muito. E também da música. É o favorito. Também gosto do Bruceiro. Mas se não for esta, para acabar o programa, eu gostava muito de ouvir, que era para a rapaziada brasileira que está a ouvir, para os amigos brasileiros, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Mas antes de acabar, temos aqui duas malhas duplas a cargo daqui do mestre das caipirinhas, do Miguel Newton, para fechar isto hoje em altas. O que é que é? Só para arruinar a noite. Exato. A nossa não, a das pessoas que estão lá em casa. Temos as camisas de Vênus com o tema. As camisas de Vênus. O Adventista, seguido dos Autoramas com Fólimo Algemi. Tem alguém aí que acredita? O hino da Nova República. Eu acredito na manutenção da ordem pública. Eu acredito na Nova República. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito nos livros da estante. Eu acredito em Flávio Cavalcante. Eu acredito, eu acredito. Em toda essa cascata, eu acredito no beijo do Papa. Não vai haver amor nesse mundo nunca mais. Eu acredito em quem anda com fé. Eu acredito em Xuxa e Pelé. Eu acredito, você acredita, mamãe acredita, todo mundo acredita na nova República. Eu acredito na ordem do progresso. Eu acredito. Eu acredito. Não vai haver amor nesse mundo nunca mais. Eu acredito. Você acredita? Todo mundo acredita. Eu acredito nas boas intenções. Mas esse papo já encheu meus pulmões. Eu não acredito. Que estás no céu. sagrado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não vai haver, não vai. Não vai haver, não vai. Fique irritado comigo, só porque você me acha mais bonito que você. Você já fica todo nervoso quando te dizem que eu sou mais talentoso que você. Sua vida anda mesmo sem graça, pois a única saída que você acha é me difamar. Isso até que veio bem a calhar. Eu estava precisando de alguém para me divulgar. Fale mal de mim, fale o que quiser de mim, mas por favor não deixe que em nenhum momento eu deixe de estar no seu pensamento. Porque todo mundo que te conhece sabe que é isso que você merece. que a gente já há muito faz em relação aos brasileiros. Exatamente. E hoje não, hoje falamos bem. Bem, sim. E despedimos com amizade. Até um próximo programa. Jerónimo. Valeu, cara. Valeu aí. Valeu, valeu. Um abraço, cambada. Um abraço, galera. Um abraço, galera. Até hoje, galera. Conversas da Abaladiça. Num café, taberna ou bar perto de si.